dançado no banco estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na ginga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No ting-ling, no triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo prêmio bebeta o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João, e mais atento a mocidade, a chama da fogueira. Novos sonhos vão rolar. Riacho do navio corre pro Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar, pro riacho do navio. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho e acordar na passarada. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada, ó meu amor, não vá. Vacilou.